Esse negócio de fazer podcast é meio viciante, né? A gente fica um tempo sem gravar e dá um nervoso. Acho que eu tô até fumando mais que de costume. Então, para ser sincera, tô até sentindo falta dos ouvintes aí na sala. Quem diria que ia chegar o dia de eu reclamar de casa vazia? Chegou no ponto que até o coiso tá quieto. Você reparou nisso? Isso aí. É aprendizado que chama. Ele tá super concentrado na função de afugentar os pombos. Eu notei isso. Só não vou dar parabéns porque alguma coisa ele tem que fazer para pagar a estadia e alimentação, né? Pode acreditar, só da porta do quarto dele ficar aberta, ele já se sente agradecido. Acabou o açúcar? Você ia colocar açúcar no café? Sério? Isso é ofensivo. No café não, porque café é uma coisa. O nome disso aqui é suco de carvão. Café deve ter um tom marrom avermelhado, com um aroma que se expande pela cozinha. Com isso aqui, no máximo, a gente acende a churrasqueira. Da próxima vez, deixa que eu compro esse tipo de coisa, tá? Você passa correndo no mercado, sem paciência, e aí dá nisso. Mas deixa isso daí quieto, que a gente gasta com visita. Agora, eu me lembro nitidamente de que tinha pelo menos meio pote de açúcar aí ontem mesmo. Ou coisa tomou gosto por doce nesse ponto, ou o vizinho tá se dando liberdade demais. Morar em prédio com muita gente jovem dá nisso. Você ouviu isso? O que é? Por que você tá olhando assim? Espera. Escuta. E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e é bem provável que eu seja o host desse podcast. Se é que essa bagaça ainda existe. Depois de mais de 2 meses sem colocar episódio no ar, eu realmente me surpreendo que ainda haja um bom número de acessos diários aos episódios anteriores. Eu fico surpreso, fico feliz. Isso já foi um grande incentivo para encher o saco dessas criaturas fantásticas que compõem o Não Pode Tocar para que elas gravassem algo essa semana. Agora que a gente começou a acreditar que o primeiro semestre de 2018 vai chegar ao fim, a gente volta às gravações e a experimentar outros formatos. Depois de 2 meses, eu nem lembro o que eu disse no último episódio, mas algumas coisas terão continuidade. A gente decidiu continuar com o Não Pode Chorar, com o Manda Áudio e com os episódios oficiais, que normalmente possuem mais edição. Só que, no caso dos episódios oficiais, algumas coisas vão mudar. A participação de todos os integrantes nesses episódios, por exemplo, não é viável. Se eu for esperar que o André pare de estudar cálculo, que a família da Fabiana pare de tentar morrer, que o tio pare de vomitar o fígado, que eu pare de trabalhar de graça para a universidade, que a Lana feche o Twitter, quer dizer, a dissertação, tudo ao mesmo tempo, nunca vai rolar a gravação. O que será mantido dos formatos dos episódios oficiais será, basicamente, o audiodrama inicial. Aliás, por falar no início dos episódios, tem algo que eu nunca avisei então, desculpa o vacilo. Caso você escute o programa sem fones de ouvido, você perde quase toda a ambientação dessas historinhas introdutórias. Essas partes, elas são construídas com várias camadas de som. Alguns, inclusive, são binaurais. Isso é, eles te dão a localização espacial da origem do som com relação aos seus ouvidos. Mas, como todas as vezes em que eu anuncio algum planejamento mais detalhado para o programa, a vida resolve rir na minha cara e sambar na minha rotina, eu prefiro não dar spoiler de como serão os próximos episódios. Um dia de cada vez e sem longas perspectivas, pois, como diz o tio no grupo da família, com o país, do jeito que tá, o que a gente tem para vocês hoje é parte dos resultados de uma atividade que a Fabiana desenvolveu numa turma de História da Arte Contemporânea da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Ela me convidou para participar, junto de outras pessoas de fora da turma, e eu gostei bastante do que foi gerado. Logo na sequência, Fabiana vai explicar para vocês como foi essa atividade e comentar um pouco sobre algumas questões que ela tem vivenciado com o ensino superior para as artes. Depois disso, vocês escutam a Alana com a leitura do texto Veganismo em um Jogo Virtual, do Marcos Vinícius de Souza Costa. A partir desse texto, eu produzi um GIF animado, o qual vocês podem acessar pelo link para postagem na descrição desse episódio. E, por fim, eu faço uma pequena crítica do processo de criação nessa tarefa. Bora lá! Esse deve ser o quarto ou quinto áudio que eu começo. Primeiro porque tem uma reforma aqui do lado e antes estava pegando o áudio. Espero que agora não, senão o Rodrigo ficará muito chateado. E aquela coisa, né, que o Rodrigo disse. É família que não para de tentar de morrer. É tio que não para de vomitar o fígado. É as férias que nunca são férias de verdade. Então, bora lá. Aqui em casa parece que todo mundo é muito unido. Então, quando um fica doente, parece que todo mundo quer ficar também. Então, esses últimos 2 meses com cálculos renais, Alzheimer, teimosias, tentativas de ajuda e não ajuda, foram ocupando, de fato, toda a nossa rotina. E o Não Pode Tocar, infelizmente, ficou ali um pouquinho parado, mais nas gravações do que nas ideias. Bom, a Rodrigo tinha falado, Fabiana, grava um áudio rapidinho, nem vai dar trabalho, imagine. É para falar sobre metodologia. Gente, metodologia nas férias, vamos lá. Eu comecei o semestre de um modo um pouco diferente, porque eu tenho acompanhado de perto alguns alunos reclamando de algumas questões da UFES, né, do sistema de ensino que está atrasado, que não corresponde mais às demandas, aquela longa história que todo mundo já conhece. O que eu fiz foi dar um tempo para a galera reclamar. Dei ali uma folhinha, um pedaço de papel e falei, então, reclama aí, fala o que está faltando, qual que é a maior dificuldade que vocês têm no curso, até porque eles estão em contemporânea, isso quer dizer que dentro da grade, né, eles já estão pelo menos há 3 anos ali no curso, né, pelo menos 6 períodos, então já deu para acumular muitas dificuldades, algumas falhas, né, do ensino, etc. E dessas reclamações, que foram muitas, eu juntei todas elas numa tentativa de fazer um outro modo de dar aula, um modo que correspondesse mais às expectativas daquela turma. De um modo ideal, isso seria bem interessante, mas o fato é que, não só em questão de tempo para o desenvolvimento da disciplina, para dar conta da grade, Provavelmente, se hoje eu fosse dar a mesma disciplina, seria completamente diferente. Porque a gente tem uma demanda que ela não faz parte necessariamente da disciplina de História da Arte Contemporânea, mas ela faz parte da vida acadêmica, de conseguir compreender como se forma ali uma resenha crítica, qual a diferença para uma resenha descritiva. Eu preciso, de fato, escrever? Eu não sei ainda interpretar texto, eu estou aqui há 3 anos e tenho dificuldades com interpretação de texto, eu odeio filosofia da arte, coisas assim. Então, fica muito longe do escopo até mesmo da disciplina. Mas, pensando ali no modo de fazer uso da parte de avaliação, desse tempo que seria da avaliação, como um escape para essas reclamações. Até porque eu sou uma professora que não gosta de dar provas, por mais que eu tenha feito muitas provas durante a minha formação, não necessariamente em artes, mas antes, eu não acredito muito que a avaliação, no sentido mais formal, ela funcione hoje, de fato. Acho que a pesquisa, você ter ali o computador, ter meios de diálogo é mais produtivo do que ficar decorando coisas e esquecer logo em seguida. Pensei, então, já que temos que ter ali, cumprindo as burocracias do curso e os métodos avaliativos que são necessários, vamos usar esse espaço para desenvolver um tipo de atividade que tente minimamente encontrar um modo, né, ajude a superar alguns problemas que fazem parte da formação acadêmica de um artista, de um pesquisador, de um profissional da arte, um profissional da vida, a gente não tem muitos nomes para isso, mas que ajude a superar esses problemas que já foram, na verdade, mencionados no Não Pode Chorar, número 3, em que o Rodrigo fala sobre o conservadorismo na arte. Então, essa atividade ela veio muito nesse sentido, de tentar sanar ali algumas dificuldades do próprio curso. Bom, vou explicar mais ou menos como que foi a atividade e depois que problemas são esses, de quais objetivos que ela tinha de fato. Bom, a princípio, eu falei o quê para os alunos, né? Vamos dividir essa atividade, que vai correr durante todo o semestre, em 3 etapas. A primeira etapa, eles fizeram um texto livre. Seria ali um texto de 2 páginas no máximo, mas em geral 1 página, que seria livre, né? Você pode, sei lá, poderia escrever sobre, tô sentado na calçada pensando em tal coisa, eu gosto de cachorros, né, Titi? Eu gosto de, sei lá, é um texto livre, não tem direcionamento. O que aconteceu foi mais de termos textos voltados, alguns para arte, outros para a vida pessoal, outros falando sobre o próprio processo da escrita, de eu enrolei até agora, mas agora eu vou escrever, ou eu tenho culpa porque eu não escrevi e estou escrevendo no último momento de enviar, do prazo. Enfim, dos mais variados tipos de textos, né? Porque não tinha um direcionamento nem se é conto, se é crônica, o importante era estar ali dentro de uma página e esse texto ser livre. E esse texto ser anônimo, por quê? Esse texto, que era livre e anônimo, seria trocado com outra pessoa da sala. Então, todos os alunos, acho que cerca de 30 alunos, cada um faria um texto, e esse texto, anonimamente, seria trocado com outro aluno, que pegaria e trabalharia em cima desse texto de uma outra forma. A troca desses textos foi feita a partir de um programa de computador, ou algo assim, que André desenvolveu para que esses textos fossem distribuídos aleatoriamente sem ter uma correspondência entre nomes, entre eu ter corrigido o texto e já saber de quem era e achar, poxa, esse texto aqui é a cara de fulano, eu não queria intervir nessa distribuição aleatória e anônima. E nem mesmo ser influenciada pelo anonimato, porque eu também queria participar da atividade como aluna, enfim, né, como participadora mesmo da proposta. Tanto que não só os alunos participaram, mas eu, Rodrigo também, mais um colega meu que fez mestrado comigo em São Paulo, o Douglas Lubarino, e mais uma amiga que é da área de tecnologias, que é a Cici. Então, não foi uma atividade estritamente avaliativa dentro para a sala de aula, mas uma troca mesmo de aprendizado. Depois que esse texto ele foi distribuído aleatoriamente, cada um recebeu um texto por e-mail, sem saber de quem que era, e teria um determinado tempo, acho que era 1 mês e pouco, não lembro, ou até mais, para conseguir desenvolver um trabalho artístico. Ok, temos aí já algumas questões. Primeiro que Trabalho artístico. Professora, o texto já é livre. Eu não sei se é conto, se é crônico, o que eu faço da vida. Eu vou ter que pensar. Ai, meu Deus, como é difícil pensar. Depois eu vou ter que fazer um trabalho artístico em cima do texto do colega, que eu não sei quem é. Se eu ficar com dúvida no texto, eu não vou poder perguntar. Se eu não gostei do texto, eu não posso simplesmente falar mal. Sim, enfim, faz o que você quiser. É um trabalho de desenvolvimento artístico seu. A gente, dentro do universo artístico, já é cheio de ranços, né? Universo artístico, como se isso não fizesse parte do mundo. E não é bem assim, a gente sabe que não é assim. E na descrição eu deixei uma certa liberdade, porque você tem uma grande liberdade de escrita do texto livre, é lógico que eu não ia ali cortar essa liberdade, dar um direcionamento específico para dentro dessa segunda parte da atividade. Então, eu deixei ali linkado, na explicação, né? Você pode fazer desenho, colagem, fotografia, performance, e aí várias linguagens artísticas, você pode fazer uma comida, um prato, pode fazer o que você quiser, desde que ali você tenha um discurso poético voltado para esse texto. E num segundo momento, num terceiro momento, depois de pegar esse texto aleatório e trabalhar artisticamente, poeticamente em cima dele, seria feita uma crítica do próprio processo de trabalho. Então, como que você trabalhou esse texto? Como que foi o impacto do texto sobre a sua produção? Quais são as relações que você encontra desse seu trabalho, desse modo de trabalhar com outras produções que você já tinha? Todos esses questionamentos entram na ideia de análise do processo. Seria ali o modo como foi feito, qual o discurso, quais os questionamentos, se há ou não questionamento, se você não estava ou não a fim de fazer, tudo isso poderia entrar dentro da própria crítica do processo, não só de feitura desse elemento poético, mas também em relação a como foi participar da atividade, enfim, tinha essa abrangência muito grande. Nesse sentido, depois de fazer todas essas atividades e ter essa crítica, eu deixei disponível no Class, né, no Google Class, que é a sala de aula que eu tenho com as turmas, né, cada turma tem uma sala de aula online. Deixei os trabalhos disponíveis de quem, né, queria que esse trabalho ficasse disponível. Conversei com cada um, fiz uma análise ali como avaliativa, de fato, que deu mais ou menos uma página para cada aluno, então, quando eu volto a pensar a respeito da atividade, foram 30 páginas escritas de retorno sobre os trabalhos. Foi bem trabalhoso como professora, mas nesse sentido não me arrependo, acho que vale a pena. Mas tem outras questões que surgem dessa atividade, até mesmo por ela ser uma atividade de uma proposta não convencional, que ela não tem necessariamente um parâmetro ali, né, de um acontecimento anterior ou não, de como ela deveria se dar, né? Foi uma base de experimentação metodológica, de fato. Dentro dos questionamentos que surgiram depois da atividade, durante a atividade e até mesmo antes dela, de fato, acontecer, quando eu propus essa produção, tinha alguns interesses ali, como eu disse, né? Sobre mudanças que são necessárias dentro do curso de artes, dentro do perfil do que a gente considera ali como artístico. O primeiro, provavelmente, que mais incomoda e atrapalha as nossas atividades acadêmicas e acredito que, de um modo geral, para a produção artística se desenvolver de um modo mais humano e integrado no mundo, é a questão do ego, né? É o famoso artistinha. Isso é uma questão muito complicada no curso de artes, porque a gente vem de uma tradição acadêmica, de formação, em que o ego, a mão do artista, né, o trabalho artístico, há uma valorização muito grande em cima disso, por mais que desde a década de 60 e 70, que é já uma produção de arte contemporânea, a gente perceba que essa mão mágica, ela não, de fato não existe nesse sentido, né? Você vai ter ali recursos que você vai ter que pedir ajuda, você vai ter que, e não é ter que, acontece naturalmente. Eu não sei fazer um programa de computador que possa distribuir textos aleatórios, então outra pessoa que compreenda essa área vai me ajudar, vai estar ali em diálogo comigo. Você produzir arte é você estar junto de amigos produzindo algo que é interessante e acaba sendo ali parte desse processo de amizade, de trabalho colaborativo, etc. Mas dentro da academia, o ranço que se tem dessa mão mágica e única, individual, ela é muito prejudicial, porque ela faz com que todos os trabalhos sejam extremamente sagrados. E no final das contas são atividades que a gente está fazendo. A gente está ali trabalhando, exercitando um discurso poético, e que no final das contas, que foi o que aconteceu comigo na graduação, você vai colocar isso tudo numa pastinha, fotografar talvez, e a maior parte você vai jogar fora de desenhos, desses trabalhos e estudos, porque são estudos, né? Ou você vai aproveitar esse material para fazer uma outra coisa. Ou seu cachorro vai comer, ou qualquer coisa pode acontecer, e isso não é um problema. Né? Ou você vai ter ali uma mudança de casa, esqueceu para trás e alguém jogou fora, ou você cria uma produção artística muito grande, de dimensões grandes, você não tem onde guardar, dá mofo, e você não vai morrer por conta disso. Ou de um amigo que quer essa produção e trabalhar em cima dela, e você se sente ofendido por isso. É ali um questionamento que se faz dentro do curso, de até que ponto essa questão da individualidade ela mais atrapalha do que ajuda com que, para a gente ter ali um diálogo com o outro, né? Seja o outro um colega de classe, seja o outro um colega artista, ou seja, qualquer outra pessoa do mundo ou o próprio mundo. Nós não somos seres superiores em cima de uma pirâmide como Kandinsky tanto queria. Isso não funciona bem assim. Então, dentro dessa atividade, não só o ego, mas a ideia de compartilhar, ela era importante, né? De você ter ali um elemento que você produz e gera ali uma expectativa de como o outro vai trabalhar em cima, e você compartilha isso com o outro, ao mesmo tempo que você busca e pega algo de outra pessoa para trabalhar em cima. Isso gera a noção de responsabilidade também, que foi uma das dificuldades da disciplina de alunos. Você tem 30 pessoas, né? E dentro dessas 30 pessoas, obviamente, é uma turma muito diversa, que vem de histórias muito diferentes e de responsabilidades e desenvolvimentos dentro do curso muito diferentes. Então, você vai ter um grupo de alunos que está mais afim de participar, ou outros que não estão tão afim, mas acabam participando porque são aqueles que gostam muito de receber nota e eles estão ali só para isso, ou aqueles outros que nem vão necessariamente na aula, mas eles acham, no começo do curso, que vão participar horrores, e aí eles somem. Só que não compreendem que dentro dessa atividade, você negar fazer um trabalho, você está negando corresponder a qualquer outra expectativa de outra pessoa. E aí fica a responsabilidade em cima de todo mundo, não só de completar a atividade, mas de compreender que o mundo gera frustrações, né? Não é só dentro da sala de aula que isso acontece. Isso é um aprendizado até mesmo pro professor, né? Outra questão era tentar aumentar ali essa ideia de percepção. Eita, pato! Também a ideia de aumentar a percepção de mundo, porque a gente não tem nesse mundo de vivências que pode se tornar uma vivência, né, poética, que acaba sendo, no final das contas, você não tem alguém que te direciona a fazer isso ou aquilo como numa disciplina. Isso é uma questão muito ilusória dentro do curso de artes, que você está ali dentro de uma disciplina, por exemplo, de desenho. E aí você tem uma atividade voltada para o desenho. Então você cumpre aquela atividade e passa para outra disciplina. Você vai para a cerâmica. E aí você faz só a cerâmica. Ou depois você vai para a performance. E aí você trabalha com a linguagem de performance. Mas a união, o diálogo entre as linguagens acaba não acontecendo. E quando acontece, ele demora muito tempo para acontecer esse diálogo, né? Do aluno perceber que, poxa, peraí, se eu estou trabalhando em desenho, já tem tanto tempo esse discurso, será que eu consigo trabalhar esse discurso em outra linguagem? Ou num diálogo entre as linguagens de fato? Ou mesmo de compreender que quando você sai do curso e você entra para uma produção ali artística, né? Se esse é o desejo de continuar produzindo para determinados campos artísticos, né, de consumo, a demanda, o que você vai produzir de fato, não vai atender uma demanda como acontece na disciplina. Você não tem um direcionamento do mesmo modo. E essa atividade, ela trouxe frustrações nesse sentido, porque ela foge da ideia do que é uma disciplina artística com direcionamento. Você vai fazer um texto desse jeito, tem que ser assim sobre tal conteúdo, tal assunto, porque isso vai facilitar com que o colega trabalhe artisticamente em cima, ele já tira ali pelo assunto do texto uma série de linguagens, e aí a própria crítica do processo artístico fica muito mais fácil, porque no final das contas, se você tem um texto falando de determinado assunto que vira uma linguagem artística na outra etapa, o processo ele vai se valer muito da ideia da própria linguagem artística e ele já está pronto. Tudo ali já está pronto e dado a partir do momento que eu dou um direcionamento. E o mundo não dá esse direcionamento. Você vai estar andando na rua, vai tropeçar em alguma pedra, né, coisas assim, e você vai absorver isso poeticamente. Porque o curso de artes, ele acaba sendo uma entrada para um outro modo de se vivenciar a própria vida. Ele não é uma formação técnica, prática, necessariamente. Isso deu o curso de Belas Artes, mas ele em si não é uma formação que acaba abarcando toda a formação de fato dentro de um curso de artes visuais e plásticas, né? Esse era um tipo de discurso que estava ali por meio da atividade, de você vai ter sim que decidir, você sim vai ter que se reconhecer, saber do que você gosta, como você gosta de trabalhar, você vai ter que sair do modo automático, você vai ter que pensar, começar a raciocinar sobre as suas escolhas, fazer escolhas, e inevitavelmente vai ter que lidar com frustração, com fracasso, com desgosto, com choque de realidade. Talvez essa atividade, quando a gente chegou ao fim, lógico, a gente teve várias produções interessantes, né? Até por isso a gente está aqui gravando esse podcast, mas o que permeou ali o tempo todo foi um incômodo. O incômodo era um ponto-chave de fechamento da atividade, porque ela vai falar sobre quais os problemas da disciplina, quais os problemas da arte contemporânea, quais os problemas do curso de artes, quais os problemas nossos de vivência no mundo, em uma profissão que ela não só não é valorizada, ela é mistificada e ela não é rentável, financeiramente falando. Então, esse choque de realidade, ele vai vir a partir do momento em que eu dou liberdade para esse sujeito fazer o que ele quiser. Isso é você estar no mundo. Essa é a grande dificuldade. E aí, claro, se você passa a barreira dessa dificuldade de compreender que uma avaliação dentro do curso, dentro de uma disciplina, ela não fala só sobre a disciplina, aí sim a coisa começa a ser construída. E essa talvez seja a maior dificuldade. E talvez seja uma atividade que ela não consiga ser desenvolvida em poucos meses. Porque você está ali há 3 anos na universidade e até agora não começou de fato a pensar por si, e a gente continua não pensando porque o modo automático é muito mais fácil, então sim, vai ser uma atividade muito desgastante. E até por isso sou uma das responsáveis por demorar tanto a gravar esse podcast, porque eu estou fudindo já tenho tempo de falar dessa metodologia, que nem sei exatamente se a gente pode falar como metodologia, mas que é uma atividade que lida com muitos problemas ao mesmo tempo. Então, ela é, por si, uma atividade problemática. Mas o resultado, no final das contas, de todo esse processo, e mesmo por ter participado também dentro da produção, é algo positivo e gostoso de se falar e de se pensar. Bom, essa foi uma tentativa de explicação ali sobre todo esse processo ainda sendo digerido por mim. E agora a gente vai ouvir o Rodrigo em relação ao trabalho que ele desenvolveu, né? Ele recebeu um texto de um aluno, de modo aleatório, um texto muito, muito interessante, que ele, enfim, vai colocar aqui disponível, e depois a crítica, né, do processo de produção dele. Esse elemento artístico, enfim, que ele trabalhou nesse segundo momento da atividade, em cima desse texto anônimo, que agora já não é mais anônimo, já que a gente pediu a liberação do aluno, e nós tivemos uma conversa em sala de aula, né, acho que vale também destacar isso que eu tinha esquecido. No último dia de aula, a gente se reuniu e conversou sobre os processos, né, de como que foi a atividade, reclamem aqui, falem o que gostou ali, e de compartilhar mesmo as produções. Então, algumas das nossas produções a gente colocou ali em sala de aula, né, para debate de quem estava lá. E um dos questionamentos foi justamente esse, de uma formalização de trocas, né, que é algo que acredito tenha ficado muito pendente no sentido do pouco tempo que a gente tem dentro da disciplina, né? Mas, enfim, o texto que Rodrigo trabalhou, ele gerou ali, Rodrigo fez um GIF. É isso, gente. Deixa eu correr, que agora eu tenho uma visita para doentes e vamos lá. Tchau, tchau, tchapus. Veganismo em um jogo virtual. Um dia estava eu em um jogo virtual que costumo jogar e resolvi fazer um desafio para tornar a experiência de jogo mais difícil e mais interessante. Tratava-se do famoso jogo Minecraft, que se baseia em sobrevivência em um mundo aberto e infinito e simula biomas e ambientes com mistura de elementos de fantasia. Como o jogo é baseado principalmente na sobrevivência e a fome é um elemento crucial, me propus a não me alimentar de animais, o que era tentador, já que no começo do jogo, e com poucos recursos materiais, um campo repleto de vacas, porcos, galinhas e ovelhas era um meio fácil de adquirir alimento e fartura. Decidi então expandir o desafio não só à alimentação, mas também limitar o uso de itens e que se utilizasse em qualquer parte de sua produção materiais adquiridos de origem animal. Adotei, então, uma posição de, abre aspas, veganismo integral, fecha aspas, no jogo. Apesar das dificuldades que o cultivo de plantas trazia, consegui me sair bem, me alimentando apenas de pão do trigo que eu mesmo plantava ao lado de casa. O desafio surgiu mesmo quando monstros começaram a aparecer e me atacar durante as noites. Em sua essência, não são animais, mas são personagens que se caracterizam como seres vivos e que sentem dor ao serem atacados de volta. Porém, sua própria existência trazia risco para a minha, já que eles são programados para atacar o jogador assim que são vistos. Em alguns momentos, era possível fugir, mas em outros, a única saída era matar. Ao contrário da vida real, quando algum ser vivo morria no jogo, eu não tinha opção de deixar sua carcaça ali. Os itens derivados de seu corpo vinham automaticamente para o meu inventário. Alguns itens, particularmente bem úteis, como ossos que poderiam virar uma espécie de adubo para acelerar o crescimento do trigo, que era minha principal fonte de alimentação. Aí começava meu primeiro conflito moral. Se eu matei um ser, exclusivamente para minha defesa, e isso me gerou bens materiais que podem ser utilizados para poder sobreviver sem que fosse necessário matar mais seres vivos, seria errado utilizá-los? Não seria mais errado desperdiçar tais materiais fazendo com que sua morte fosse em vão? Depois de algumas pesquisas na internet e muitas mensagens trocadas com uma amiga sobre quais os principais objetivos do veganismo e como alcançá-los, descobri que o veganismo se trata principalmente de não explorar a vida animal em prol da vida humana. Logo, como esses polígonos virtuais não eram animais, nem meu corpo virtual era humano, decidi matar cada ser que se movia ao meu alcance e fazer um enorme banquete. Observação. Nenhum animal foi ferido durante a produção deste texto. Desdobramento, de novo e mais uma vez. Depois de alguns anos numa órbita elíptica em torno da designação artista, me vejo num desconforto consciente ao me autoinduzir um processo poético. Essa frase besta e pedante resume o que eu vou dizer nos próximos minutos isso já é uma indicação de como eu entendo e pratico o trabalho com arte. Assinalar artista como atividade formal foi, em vários momentos, a parte em que tive mais incerteza na apresentação de trabalhos. Eu penso no que realmente fiz para realizar aquilo que é assinalado como arte. As funções sempre foram tão variadas e jamais realizei um trabalho sozinho. Outras pessoas e outras funções, as quais não domino nem de perto, sempre fazem parte do caminho. Outra insegurança é a suposta ideia de original. Nos anos de graduação, esse era um debate presente. Os discursos que afirmavam a impossibilidade de ser original se batiam com aqueles que defendiam certo ineditismo e autoria. Hoje, os dois lados me parecem bem infantis. Aos poucos, eu percebi que qualquer ideia surgiria em diálogo com outra. Sem diálogo, não haveria movimento de ideias, menos ainda desenvolvimento de qualquer proposta, fosse poética ou não. Nenhuma ideia surgia completa e era necessário que outras cabeças encaixassem peças como num jogo de dominó com o objetivo de jamais acabar com as peças. Em algum momento, essas ideias construídas em diálogos exigiam conhecimento técnico para poderem vir à tona e serem observadas. Nesse momento, personagens até então desconsiderados no diálogo poderiam aparecer para materializar ideias impronunciáveis. Dá para notar logo que ao ganhar corpo, a ideia já havia mudado. No meio disso, nunca senti que atingira propriamente o papel de artista, mas que por vezes minha órbita passava raspando e outras vezes se distanciava até quase perder contato. A imagem é mesmo essa. O artista como black hole no centro de um sistema de agentes que se movimentam sem jamais querer estar totalmente no centro. Ser sugado pela identidade de artista significaria ser morto por esse sistema. Hoje, ao receber um texto sobre veganismo e Minecraft, provavelmente minha reação seria de editor. Eu poderia revisar o texto, acrescentar uma frase esclarecedora, cortar alguns períodos repetitivos e tentar deixar à mostra o que me parecesse mais instigante da história. Digo da história, pois essa foi a primeira característica que me absorveu. Já no primeiro parágrafo, me vi como leitor de ficção que acompanha uma aventura e aguarda surpresa. Não pude deixar de tratar aquele texto como um conto divertido e instigante. Esse último adjetivo merece destaque, pois é o responsável pelo que vem depois, pelo movimento, pela vontade que move meu processo. Eu gostaria de responder com correções e o incentivo para que aquele conto seguisse sua estrada de ficção, e nesse momento encontro com a diferença. Eu não deveria aceitar o papel de editor, ou melhor, orbitar o papel de editor. A exigência para a leitura do texto é que eu pensasse e produzisse um trabalho de arte a partir daquele texto. Eu deveria me auto-induzir a participar de um processo que já havia iniciado. Esse foi o desconforto, pois foi preciso abandonar uma órbita e migrar para outra. Felizmente, como eu disse antes, já havia um método a seguir. Através do que eu entendo por desdobramento, e eu não vou complicar essa fala com mergulhos teóricos sobre isso, pude me deixar atirar para conteúdos que não estão indicados no texto. Quando eu digo me deixar atirar, eu considero que não há espaço para muita insegurança. O que esse texto me fez pensar? Quais memórias ele ativou? Que imagens ele trouxe à minha mente? Quais sons? Qual ímpeto de movimento? Quais livros? Quais outros trabalhos de arte? Quais momentos históricos, quais fatos, quais pessoas? Para me deixar atirar, é importante conter o desejo de procurar as partes ou frases do texto que mais gostei, que mais me impactaram. Nada disso interessa. O que me impactou no texto, seja lá em quais pontos estiver, me trouxe algo, me fez pensar e sentir. O que eu pensei? O que eu senti? Meu primeiro sentimento foi de diversão. Mas não qualquer diversão. Eu senti vontade de acompanhar aquela aventura. A aventura de uma personagem sem rosto que descobre e tenta construir as regras de um mundo selvagem, artificial e meio cômico. O sentimento seguinte foi de identificação com a dúvida. Quais os limites do controle sobre as regras do jogo? Quando é que as regras estabelecidas para romper com as regras do jogo se tornam impraticáveis ou até mesmo mais controladoras? Quem é esse sujeito que se aventura pelo artificial com uma profunda vontade de controlar o mundo que lhe é dado e, simultaneamente, recusa esse controle numa guerra contra a artificialidade e a violência da dominação do ser humano sobre o restante da natureza? Esse sujeito romântico parece nunca ter desaparecido de nós. Esse desejo de controle e independência, seguido de dúvidas insolúveis e vontade de desistir para não aceitar o contraditório como fim, parece tão atual. A personagem, diante da natureza assustadora, o humano e o pós-humano, diante do mundo construído, destruído, artificial para quem o viu nascer, natural para quem veio depois. Qual é a antirregra quando nada parece natural? Fechamos mais um episódio do Não Pode Tocar. Você tem alguma crítica? Algum comentário? Uma contribuição? Uma reclamação? Um elogio despudorado? Manda pra gente. Se você quiser mandar uma mensagem mais longa ou seu áudio para participar do Manda Áudio, envie para nãopodetocar@gmail.com. Lembra que o pod é com demudo. Já, se você prefere os 280 caracteres do Twitter, segue o Tiwi pelo @nãopodetocar ou acompanhe os nossos perfis pessoais que estão na descrição do episódio. E ainda, caso você tenha ficado com um pouquinho de curiosidade sobre o que mais a gente produz, dá uma passada em notamanuscrita.com. Lá você encontra mais textos soltos, artigos acadêmicos, crônicas, vídeos, ilustrações, sons e coisinhas, muitas coisinhas. Mas o que você pode fazer para deixar a gente feliz? Simples. É só compartilhar ou Não Pode Tocar, avaliar a gente no iTunes ou no seu agregador de podcast e indicar o programa para a galera das artes que ainda não conhece essa mídia. Essas simples ações aumentam as nossas chances de receber abraços virtuais gratuitos cheios de segundas intenções. Por hoje, é só. Se nada der muito errado, daqui uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou sei lá quantas semanas, a gente está de volta. Valeu, falou!